Rádio Lama 88.1 FM. A gente tá aqui começando o Você com Flor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fim de ano aqui do CIS, do Centro Integrado de Saúde. Na última sexta-feira teve uma festa de encerramento, de confraternização entre todo mundo que frequenta, que compõe, que tem conhecido, que simplesmente quis chegar aqui no Centro Integrado de Saúde. Para quem não conhece, o Centro Integrado de Saúde fica aqui no Engenho do Meio, na rua Lindolfo Collor. É um espaço, uma unidade de saúde do SUS, onde funcionam outras atividades também que não são vinculadas diretamente ao SUS, relacionadas à saúde ou à cultura. Então tem projeto de circo, tem esse projeto da gente da rádio e tem as práticas integrativas em saúde, que são diversas práticas que por vezes vem de outras tradições culturais do Oriente, como yoga, Tai Chi Chuan. E sexta-feira teve a confraternização de fim de ano de todas essas atividades. Aí teve algumas apresentações, começou de tarde, foi até de noite. E a gente tava por lá, pegou a opinião, o que é que o pessoal tava achando da festa. Vai soltar no ar já já. Pra gente começar, eu vou perguntar pra ti, Flo, o que é que tu achou? Foi um ano de CIS, o primeiro ano. O CIS esse mês fez um ano de funcionamento. E perguntar pra ti, Flo, o que é que tu tá achando desse ano? O que é que tu achou que foi esse um ano de CIS? Boa tarde. Para mim foi um ano proveitoso, um ano muito rico, né? Conseguimos aprender, ensinar, né? Sair misturando as coisas e aprender a identificar cada uma delas sem medo, com muita energia, com muito prazer, disposição. Enfim, o SIS é tudo de bom, né? Para mim, para todos que passaram por aqui, para aqueles que ainda vão passar, vão perceber o que a gente fala, vão sentir. Porque essa confraternização que fizemos foi uma das melhores coisas que aconteceu aqui para nós. Porque foi a união de vários grupos, como dizem outras pessoas, né? A união das tribos. Então, nos reunimos. Foi uma festa muito grandiosa, perfeita. Um prazer imenso para todos nós. E você, o que é que você achou, Enio? De tudo que você viu, como eu pude ver também, que ainda tô um pouco anestesiada ainda da festa. Ah, que massa. Eu achei muito bom o momento de confraternização importante para todo mundo que estava lá. A apresentação do Arricirco, da escola de circo, que funciona aqui no CIS, foi muito bonita. Acho que foi uma das coisas mais bonitas que teve assim na tarde e na noite. E foi bom ver várias pessoas que frequentam o CIS, todo mundo reunido aqui. Eu acho que é um marco importante na atual conjuntura da saúde pública, a saúde pública que passa por várias dificuldades, dificuldade de o financiamento chegar, dificuldade de gestão, dificuldade de tudo. E você conseguir manter um centro de saúde voltado para práticas integrativas. Isso eu acho bem importante. Ter feito um ano aqui foi bem importante. E ainda mais na dinâmica que acontece aqui, que não é só a unidade de saúde, mas é a unidade de saúde que dialoga com outros espaços, que no entender da gente, que a gente vem conversando aqui, às vezes na rádio, às vezes em outros espaços, que entende esse CIS aqui como uma ocupação, como um prédio que é da universidade, que algumas pessoas, alguns grupos começaram a chegar, a fazer uso, depois chegou a unidade de saúde, que era a que estava destinado o prédio, e hoje essas coisas conseguem dialogar uma com as outras e funcionar bem. Aí eu achei que sexta-feira foi o momento de confraternização, de juntar essas coisas. Bem bonito, achei bem, bem legal. Foi um dia muito especial para todos nós, não é isso? Não uma despedida, né? Final de ano, não. E sim, fechamos com chave de ouro em 1.000 pessoas que entraram, passaram aqui pelo SIS, né? 1.000. Fechamos com chave de ouro. Ah, sim, de 1.000 atendimentos no Mil CIS, né? atendimentos. Sim, o CIS Mas nesse ano de existência chegou à marca de um total de 1.000 atendimentos. 1.000 atendimentos. E aquela história, né? Pretendemos bater o recorde agora em 2014, né? Pelo menos de mais 1.000, não é isso? Para ver se as coisas. Porque é muito bom o que se faz aqui, né? Isso se ensina muito bem. Você entra com a saúde debilitada e sai perfeito, né? Eu posso dizer isso como uma das pessoas que participa, não só como a flor da rádio, mas a que participa diretamente com a maioria de todas as práticas aqui, existentes aqui. Então, é como nesse período que eu quero falar para vocês, convidar todos vocês que estão me ouvindo, compareçam aqui no CIS, na rua Lindolfo Collor, 65, Engenho do Meio, por trás do Clube da Sudene. Compareçam, venham ver de perto, venham participar, porque as práticas integrativas, elas não só fazem bem à saúde, como o ego, né? A autoestima. Venham, pelo menos venham procurar conhecer. E daí, a ideia fica no ar, para quem quiser. 2014, tem muitas práticas ainda para se acoplar às nossas. E, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Não depende só de nós, depende de vocês também. Então, participem. Vou dar um intervalinho agora para uma musiquinha. E daqui a pouco nós voltamos. Você com Flor, 88.1 FM, Rádio Lama. I love you. Alimenta o fogo, atormenta o mar, arrepia o corpo, joga o ar no ar. Leva o barco à vela, levanta lençóis, entra na janela, leva minha voz. Nuvens de areia, folhas no quintal, canto de sereia, roupas no varal. Alô, alô, voltando aqui com você com Flor. Pra quem não tava aqui sexta-feira, a gente tá comentando como é que foi a festa aqui do CIS, o Centro Integrado de Saúde. E teve várias apresentações. Começou com declamação de poesia com Jarbas, que é funcionário da prefeitura, um dos responsáveis aqui pela unidade, pelo SIS. Depois teve apresentação de circo, muito bonita, com a R-Circo. Depois teve mostra de vídeo, roda de capoeira, encerrou com coco. A gente bateu um cabeça um pouquinho na hora de se organizar, mas pelo menos tudo terminou saindo e deu para aproveitar. Aí a gente vai... Flo tava lá, tava falando com o pessoal, fazendo entrevistas. A gente vai botar algumas dessas entrevistas, das impressões de quem tava passando por aqui pela festa. O que é que você tá achando da festa do SIS, Sônia? Maravilhosa, muito bem organizada. Parabéns a vocês. O que é que você tá achando aqui desse projeto, desse trabalho tão bonito que estamos fazendo? O que é que você tem a nos dizer hoje nessa confraternização de após um ano? Olha, eu tô surpreso com o que eu tô vendo, surpreso, positivamente surpreso, né? De ver tantos talentos assim na comunidade. E tava até pensando aqui que muitas vezes o que é que a gente escuta dessa comunidade, né? Roda de fogo, gente meio que violência, o que se divulga, né, por aí, o que se fala muito por aí é isso, mas esse projeto mostra que quando tem oportunidade, né, a comunidade mostra também o seu potencial, para não só para isso, mas se tiverem outras oportunidades também, para o que vai mostrar esse potencial para qualquer oportunidade que surgir, né, que seja construtivo do ponto de vista do ser humano, né. Valeu, esse é o professor Aldo, de yoga, é isso? E está nos prestigiando com a sua fala, para a nossa rádio. Ai, do Lama, 88.1 FM. Essa aí foi Sônia, uma usuária do... Usuária não, né? Vamos evitar esse termo. Uma aluna, uma participante aqui do SIS. E na sequência falou o facilitador, professor Aldo, lá da yoga. Vamos ouvir mais opiniões aqui, mais impressões sobre o dia. Oh, como a senhora está? O que a senhora tem a nos dizer dessa confraternização que estamos fazendo aqui no SIS? O que a senhora tem a nos comentar, assim, no decorrer desse ano até agora? O que se passa nessa cabecinha tão linda? Mulher, muitas emoções rolaram, né? Aqui durante esse ano. A gente teve grupos, né, que se constituíram, pessoas que passaram por aqui e que se encontraram e encontraram outras pessoas que formaram verdadeiros grupos. Grupos esses que também se tornaram parte de um grande grupo, né? Que na verdade somos SIS. Eu acho que hoje a gente vem a reunir, né, celebrar, no caso, um ano de encontros, né, de uma estreia e de um encontro de uma coisa muito legal que aconteceu aqui, né? Tomara que a gente, em nível de política, a gente simbolize tudo isso, esse fortalecimento aí, né, dessas práticas integrativas, disso daí tá contando como saúde básica, né, que eu acho que é esse o grande triunfo nosso, né? A gente se diverte, somos uma família, somos um grande grupo e a gente está defendendo a questão da saúde pública, né, a garantia das práticas integrativas na saúde pública, que somos pioneiros, né, aqui em Pernambuco. E me fale um pouquinho da sua aula Dança Circular, não é isso? Me fala um pouco. Aqui eu facilito três atividades, né? Tem a automassagem, tem a dança circular e a contação de história, né? Na dança circular a gente tem algumas danças de roda. E aí a gente, durante as quintas-feiras de manhã, a gente reúne um grupo de pessoas, né, que vem para dançar com passos, mas assim, cada um com sua expressão, cada um com sua força, né, e dispostos a transformar em energia, né, que é muito legal. Cada um com a sua, depois a gente compartilha e sai com uma soprada, um sopro, assim, bem maior, né. Muito bem, professora Carol, adorei. Espero você na rádio. 88.1 FM, você com Flor. I love you. Contribuição de Carol, muito legal. Aí pra gente. Vamos ouvir mais gente aí, o que é que o pessoal tava achando. 88.1 FM, Márcia, professora de flexibilidade. O que é que você, Márcia Rocha, né? O que é que você tem a me dizer sobre essa festa tão linda que o pessoal montou aqui? E o que é que você tem a me dizer em relação às práticas integrativas do CIS? Se são positivas ou não? Ah, sou suspeita de falar, né? Não, as práticas integrativas estão provando um ano, um resultado incrível mesmo, incrível, Mônica. A gente só está muito, só comemorando. Muita felicidade. Alci, boa noite. Rádio Lama, na 88.1, o programa Você com Flor. Me responda, você como aluna aqui do CIS, fazendo algumas práticas, o que isso trouxe de tão positivo para você agora no decorrer deste ano, 2013? A melhor coisa, tudo de bom. Foi a melhor coisa que pôde me acontecer, foi eu ser participante do CIS. CIS para mim é tudo. É minha segunda casa. Muito bem. E quanto à sua saúde, como é que ela está? Melhorou muito, entendeu? Estou fazendo concentração, vou voltar a yoga. Maravilhoso, não tem nada que seja de ruim. Quero fazer biodança também. Eu quero fazer tudo. Muito bem, continue assim. Porque é só assim a gente vence, né? Tirando as questões de dinheiro, que falta para todo mundo, não é isso? Mas a saúde a gente corre atrás. E o CIS é uma boa oportunidade, não é isso? É, a vontade é de fazer tudo, mas como não tenho tempo para tudo, vou fazendo devagarinho. Então, obrigado, Alci, pelas suas palavrinhas, tá certo? Vai enriquecer um pouquinho o nosso trabalho, tá bem? Obrigada. Falou agora no momento a professora Márcia, flexibilidade, né, uma professora muito bem conceituada aqui no CIS, tem um trabalho muito bonito, né, de flexibilização. E falou também a Alci, que é uma aluna também, que chegou com problemas sérios aqui de saúde e hoje já está aí com essa fala muito bonita em relação à sua saúde. Ela diz que está bem, não é? Que não sente mais aquilo que sentia, ou seja, o CIS veio bem para todo mundo e eu espero que ele continue assim. Não é isso? A gente ouviu pessoas que participam das práticas, facilitadores das práticas integrativas. E agora, para encerrar, um pessoal que também estava lá se apresentou, que foi o pessoal do Arricirco. A gente conversou com Eula e com Kelly, que pensaram juntos o formato lá da apresentação. Um escreveu e a outra foi fazendo. Eles falam por si mesmos. Soltar. Rádio Lama, 88.1 FM, a gente está aqui com Kelly e com Euler, do Arricirco, que organizaram essa apresentação que foi belíssima hoje à noite. Aí eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam, como é que foi para preparar o espetáculo, qual era a expectativa, ou o que é que vocês acharam da apresentação, no final das contas. Então, achei muito legal assim, o público que tinha hoje, tinha bastante gente, assim, fora os familiares, né, dos alunos, tinha bastante gente que veio... conhecido de outras pessoas, de outros cursos que tem aqui. Foi muito massa. O processo que a gente teve foi bem cansativo, mas foi prazeroso ter visto o resultado hoje. Mas achei muito legal. O que é que tu achou, Lé, da apresentação de vocês, do desempenho? Foi muito massa, embora que eu não tenha visto todos os números, porque eu estava atrás da coxia, mas... Foi tudo muito legal, eu imagino. O pessoal adorou pelos comentários que eu ouvi. Foi bem complicado a criação até hoje, mas valeu a pena. Tu és instrutora, né, Kelly, no Arricirco? Isso. Aí, como é a função, como é o dia a dia teu aqui na escola de circo, na oficina, com as oficinas e tudo mais? Então, a gente está aqui nas segundas, terças e quartas-feiras, de manhã e à tarde. De manhã a gente tem 15 alunos e à tarde a gente tem de 30 a 35 alunos. O dia a dia aqui é esse. A gente tem as atividades de aéreo nas segundas-feiras, a parte de tecido e trapézio. E o resto, durante a semana, a gente faz atividades extras, né? Perna de pau, malabares. E tu trabalha com todas essas modalidades? É, todas as modalidades. Tu, no caso, é instrutora de todas essas, de trapézio e tudo mais. E a preparação do espetáculo hoje, foi de quem? Foi tua também? Foi. O espetáculo foi... A criação foi de eu, né? E a montagem dos números, das coreografias, foi eu que criei tudo. Assim, eu que montei. Mas a criação, inclusive a logo do espetáculo, Foi Eula que criou. Ah, mas que é, o nome do espetáculo é Águas, né? Tô vendo aqui logo, ficou bem legal também. Que massa. E tu tá há quanto tempo, Eula, no R-Circo? No R-Circo agora, 4 anos. Ah, que tu no caso, tu hoje, tu começou como, não sei, como aluno, né? E hoje tu tá meio como aluno? Auxiliar. Ah, certo. Já preparando espetáculo e tudo mais. Ah, que massa, que massa. Valeu, Eula, parabéns pra vocês. E valeu aí pela entrevista. Obrigada, obrigada. Alô, alô, Rádio Lama. Essas foram algumas entrevistas do pessoal que tava na festa na sexta-feira à noite. E é isso aí, eu acho que não tenho mais nada a acrescentar em relação à sexta, que a gente já falou, foi um momento bem bonito. E a expectativa para que esse ano possa ser ainda melhor aqui no CIS, aqui na rádio, a gente consiga se comunicar melhor entre a gente e com as outras pessoas para algumas divergências, né? Afinal, as diferenças, que é importante saber conviver com as diferenças, que a gente consiga e caminhando nesse sentido aí. Aí, para encerrar, o Flo trouxe uma mensagem, né, Flo? Uma mensagem muito bonita, certo? Feita por mim, para passar para vocês, para que nesse finalzinho de ano vocês consigam meditar, pensar direitinho em tudo que eu vou dizer aqui. Que fique marcado nos corações de cada um, com carinho, com amor. Que essas palavras nunca saiam do pensamento de vocês para nenhuma coisa negativa, e sim positiva, certo? E eu preciso que vocês pensem, vocês calculem bem tudo que vai se fazer para que esse ano, esse novo ano que vem entrando, ele seja parceiro, seja amigo, tanto quanto os outros que passaram por nossas vidas, não é isso? Então vamos lá. Medite. Na vida, existem caminhos que só nós podemos escolher. Visualize o que você mais deseja alcançar. Seja sincero consigo mesmo. O que você deseja para a sua vida? Se esse desejo for sincero, você conseguirá. Sua mente tem uma força incalculável. Basta que você aprenda a manipulá-la com sabedoria. Tenha fé em Deus. Faça e pense somente coisas boas e que te dão prazer. Nunca se esqueça de que você precisa amar ao próximo como a ti mesmo. Agindo assim, todas as bênçãos do céu cairão sobre sua vida. Sorria, mesmo que o seu coração esteja magoado com qualquer coisa, seja ela qual for. Você descobrirá a força que tem um sorriso. Não julgue o seu próximo que talvez por ignorância agiu mal com você. É humano e, sendo assim, não está livre de cometer erros. Seja fiel aos seus princípios, que te foram ensinados quando criança. Nunca abandone os seus ideais em nome de falsos profetas ou preconceitos infundáveis. Ame-se acima de tudo. Somente Deus está acima de você e de tudo. Comemore muito quando alcançar os seus objetivos. Ainda que sejam pequenos, você merece. Fuja da mentira e de falsas amizades. Não vale a pena desperdiçar energia com pessoas negativas. Apenas peça por elas em suas orações diárias, para que abram os olhos e também sejam felizes. Nunca vire as costas para quem te estende as mãos, tanto para pedir algo como para querer ser seu amigo. Seja feliz, afinal, este também é o nosso propósito aqui nesta vida. Procure ser forte, sempre. Não desanime com os obstáculos que a vida coloca em sua frente. Enfrente-os, lute e tenha certeza de que você vencerá. Acredite em você, seja livre, seja intenso, em tudo que puder, você vencerá. Esta é uma mensagem que deixo aos meus ouvintes, para que neste Natal tudo seja esplendoroso e verdadeiro, que todos os motivos sejam de alegria e o que desejamos a vocês. Desejamos felicidade, paz, amor e muita saúde. Você com flor vai estar de volta no próximo ano com um propósito melhor para todos vocês. Você com Flo fica por aqui. Tenha um final de ano maravilhoso para todos. Feliz Natal e um próximo ano novo. Você com Flo, I love you. grandiosa.